Abrimos as portas do Jardim a Beira-Mar Plantado. Um programa de música portuguesa na Rádio Filispín. Cada semana, um cantor ou cantora diferente. Todas as quartas-feiras de 8 a 9 da noite. Também no site xotamirancos.blogspot.com. Ora, muito bem, abrimos as portas do Jardim a Beira-Mar Plantado. O programa de música portuguesa feito na Galiza, aqui, como sempre, na Rádio Filispín. Ora, no programa de hoje vamos homenagear Vítor Reino, que, tendo falecido em maio de 2020, deixou-nos sim um grande legado no campo da música tradicional portuguesa. Ele fez parte dos Almanac, passou pelo famoso grupo Ronda dos Quatro Caminhos, onde deixou a sua marca nos dois melhores álbuns gravados até à data pela banda, que são a Ronda dos Quatro Caminhos, o primeiro disco, e Cantigas do Sete Estrelo, o segundo. E depois integrou, desde o ano de 1985, no grupo Maio Moço. Além disso, Vítor Reino conta ainda no seu currículo com trabalho feito no campo da investigação e recolha de material tradicional, tendo colaborado com o especialista de etnologia musical José Alberto Sardinha. Comecemos então com um dos temas mais conhecidos. É a famosa Chula Velha, que Vítor Reino gravou com a Ronda dos Quatro Caminhos em 1984. Uma canção tradicional de Ponta da Barca. Ora, muito bem, pois Vítor Reino era cego desde a infância e formou-se em Psicologia pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação de Lisboa, sendo autor de uma obra de investigação na área das deficiências visuais. A música surgiu no seu percurso em 1974, primeiro como orientador e intérprete de projetos ocasionais, depois com o propósito de uma abordagem mais sistematizada da música tradicional portuguesa. Aqui os primeiros grupos, Almanac e a Ronda, deram forma. Agora vamos ouvir mais um tema que Vítor Reino gravou com a Ronda dos Quatro Caminhos. Agora é a vez de Batuque, um tema típico dos Açores. Espetáculo. Ora, Vítor Reino trabalhou na recolha etnomusical com o investigador José Alberto Sardinha, e já dissemos há bocadinho. E ele promoveu registros de campo em diferentes regiões do país, publicou ensaios sobre o património musical português, promoveu a notação musicográfica em partitura de canções e melodias recolhidas. Resgatou também o uso de instrumentos tradicionais, muitos deles já quase desconhecidos e em extinção, tais como o rajão, a viola de arame, a viola toeira, e que combinou estes instrumentos com outros de formações clássicas, como o aboé e o quarteto de cordas, isto sempre no contexto de recriação da música tradicional portuguesa. Vamos ainda ouvir mais um tema que Vítor Reino gravou com a Ronda dos Quatro Caminhos em 1985. Agora é a vez de Contradança, um tema tradicional da região do Douro Litoral. Ora, depois de deixar a banda Ronda dos Quatro Caminhos, a meados de 1985, Vítor Reino e os seus colaboradores criam o grupo musical Maio Moço. Maio Moço imposto na árdua, mas aliciante tarefa de lutar pela recuperação e revitalização da vasta e valiosa tradição musical portuguesa, criando uma nova música de raiz tradicional, em que as ricas e fascinantes sonoridades tão características dos nossos velhos instrumentos se casam com os modernos recursos da tecnologia atual. Nós vamos começar por ouvir o famoso tema Olhos Negros, que os Maio Moço gravaram em 1994 para o disco Amores Perfeitos. Este disco inclui uma série de belíssimas composições de assuntos amorosos e a sabor popular de alguns dos maiores nomes da poesia lusófona, que vão desde Camões a Fernando Pessoa, e que ilustra uma outra faceta do amor português. Aqui estão Maio Moço com Olhos Negros. Festa, festa bonita com este grupo Maio Moço. Ora, e agora vocês perguntam, mas quem são os Maio Moço? Pois é, o grupo Maio Moço, vou aqui responder-vos. Está composto por vários músicos. Em primeiro lugar está Vítor Reino, fundador principal do coletivo e que toca acordeão, concertina, flauta, gaita de folas, sintetizadores, palmas, paus e também canta. A seguir está a sua mulher, Ana Rita Reino, que toca bandolim, banjo, cavaquinho, adufe, canas, palmas, pandeireta, paus e uma belíssima voz, como vocês já ouviram no primeiro exemplo. Depois está João Simões Lima, que toca viola marantina, bombo, caixa popular, darbuca e ferrinhos. Ferrinhos, palmas, paus, rec-rec, tarola e voz. Depois está Mário Gameiro, que toca viola de arame, viola braguesa, viola campaniça, viola clássica, viola de terra, viola toeira, palmas, paus e voz também. Ainda está Sérgio Contreiras, que toca castanholas, paus, palmas, coros e voz. E finalmente está Rui Sasqueira, que toca viola acústica, paus, palmas e coros. Em 1987, o grupo edita o seu primeiro disco, chamado Ina Canto, Ina Danço. Cada um dos lados do disco, que eram em vinil, tinha um nome diferente. O lado A era Danças de Terreiro e o lado B, Danças de Salão. Vamos ouvir um tema do lado A, Danças de Terreiro, chamado Baile das Desfolhadas. Em 1996, o grupo Maio Musso apresentou o álbum Estrada de Santiago, em que os ouvintes são convidados a empreender uma fascinante viagem imaginária pela tradição musical das 13 províncias históricas portuguesas. Pois é, para quem não sabe quais eram essas províncias, vamos aqui enumerar e relembrar. Pois é, Minho, Douro Litoral, Trás-os-Montes e Alto Douro, Beira Alta, Beira Baixa, Beira Litoral, Extremadura, Ribatejo, Alto Alentejo, Baixo Alentejo, Algarve, Madeira e Açores. Aqui estão as 13. Deste disco de 1996, Estrada de Santiago, vamos agora ouvir Chegou e Bateu, que é uma canção típica do Algarve. Quero que prestem atenção como Ana Rita Reino enumera várias vilas algarvias. Thank you. neste baile não sou tu mais eu. Aqui neste baile não sou tu mais eu. Segue a roda, vai roda. Epá, eu estava aqui a dançar e a mexer-me todo com este ritmo, porque realmente eu acho que é impossível não se mexer com os ritmos do Algarve. As canções típicas do Algarve são todas assim, muito mexidas. Agora chegou a vez de vos oferecer uma guloseima aos meus amigos e amigas galegas. Como já é nosso costume aqui no Jardim à Beira-Mar Plantado, tentamos sempre pôr uma canção que tenha algum tipo de relação com a Galiza. E desta vez vamos passar uma canção que se toca em ambos os lados da fronteira. Não, não estou a falar da Saia da Carolina. Estou a falar do Conto da Velha, que embora tenha as suas diferenças, a base da canção é praticamente igual, tanto na Galiza como em Portugal. Retirada do disco Canto Maior, em que os Maio Moço gravaram em 2002. Neste disco aparecem romances velhos, danças, cantigas infantis ou de trabalho, cantos de amor ou de índole religiosa. Sendo assim, vamos ouvir o Conto da Velha, uma canção típica do Douro Litoral. Malu anjo teu miar, malu anjo teu miar. Estás a ouvir Xardín a Beiramar Plantado, un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Xardín a Beiramar Plantado. Ora, muito bem, estão a ouvir o Jardim à Beira-Mar Plantado, o programa de música portuguesa feito na Rádio Filispín. Hoje estamos a prestar homenagem a Vítor Reino, que, tendo falecido em maio de 2020, deixou-nos um grande legado no campo da música tradicional portuguesa. Ele fez parte dos Almanac, passou pelo famoso grupo Ronda dos Quatro Caminhos, onde deixou a sua marca nos dois melhores álbuns gravados até à data, pela banda. E integrou, desde o ano 1985, o grupo Meio Moço. Além disso, conta ainda no seu currículo com o trabalho feito no campo da investigação e recolha de material tradicional, tendo colaborado com o especialista de etnologia musical, José Alberto Sardinha. Continuamos agora a ouvir mais um tema do grupo fundado por Vítor Reino, os Meio Moço. Agora vamos ouvir Dede Para Cá e Saduvo, uma canção tradicional da região da Beira Baixa. Eu perdi o no programa de hoje, em que estamos a homenagear Vítor Reino, além de ouvirmos a música dos grupos a que ele pertenceu, também já falámos do trabalho dele no campo da recolha etnomusical com o investigador José Alberto Sardinha. Mas, além disso, também trabalhou como psicólogo e funcionário do Ministério da Educação desde 1983. Pois é, Vítor Reino trabalhou no Centro de Recurso para a Deficiência Visual e interveio na formação de professores do ensino especial. Ele fez ainda parte da Comissão de Leitura para Deficientes Visuais, que o elegeu em 1998 representante na Comissão de Braille. O seu trabalho de investigação nesta área foi por diversas vezes distinguido com o Prémio Branco Rodrigues, administrado pela Biblioteca Nacional de Portugal. Vamos continuar com o tema Vida dos Namorados, que pertence ao disco Amores Perfeitos de 1993. Ora, muito bem. Entre 1989 e 1991, o grupo Meio Moço grava dois discos com um aspecto didático muito marcante. São dois discos que resumem os feitos históricos portugueses ao longo de 8 séculos. O primeiro disco é Cantigas de Mariar, obra inteiramente dedicada aos descobrimentos portugueses e à sua importância no cancioneiro popular português, galardoada com o Grande Prémio do Disco da Rádio Renascença e publicada em 26 países dos 5 continentes. O segundo disco é Histórias de Portugal, em que se inclui um conjunto de temas de raiz tradicional de enorme interesse, abrangendo o período histórico de D. Afonso Henriques a D. Sebastião, e que mereceu mais uma vez o Grande Prémio do Disco da Rádio Renascença. Como exemplo destes discos, vamos escutar agora Despedida de Lisboa. Voltamos atrás no tempo, para o primeiro disco do grupo Meio Moço. Em 1987, o grupo editou o disco Inna Canto, Inna Danço, o seu primeiro disco. Se o lado A do disco tinha o sobrenome de Danças do Terreiro, do qual já ouvimos Baile das Desfolhadas, O lado B tem o sobrenome de Danças de Salão. E é deste lado que vamos ouvir o Danças do Meio Moço. Para o próximo tema que vamos ouvir, e eu peço que prestem muita atenção à letra, pois a primeira parte da canção é bastante familiar. O verso, eu vou adiantar, o verso canta assim: maçadeiras do meu linho, maçai o meu linho bem, não olheis para o caminho porque a merenda logo vem. Pois é, é mesmo parecida com o milho verde que canta o Zeca Afonso. E isto não é coincidência, isto acontece por uma razão, acontece porque ambas as canções são tradicionais da região da Beira e Alta. Pois é, vamos então ouvir o tema Ó que lindo par eu levo, um tema tradicional da Beira e Alta que fala sobre um lindo par de olhos. Eu sei que o título sugere outra coisa, mas não seja malandrecas, é mesmo um par de olhos. Ouçam lá. Não Ora, já vos falei como o grupo Meia Moço de Vítor Reino e Companhia se dedicou à difícil mas aliciante tarefa de lutar pela recuperação e revitalização da vasta e valiosa tradição musical portuguesa, fazendo uso de velhos instrumentos tradicionais portugueses quase desconhecidos, tais como o rajão, a viola da arame, a viola toeira, e fazendo uso também dos já conhecidos oboé e um quarteto de cordas. E esta demonstração de variedade de tonalidades tímbricas verifica-se especialmente no seu último disco de 2002, Cante Maior. Já vemos aqui dois exemplos deste disco, Conto da Velha e Dete Para Cá, Esse Adufo. E agora vamos ouvir mais um. Vimos Dar as Boas Festas é uma canção de Natal, mas que de certa maneira se pode interpretar como a união do sagrado com o pagão. Sendo o sagrado a primeira parte da música, que é mais clássica, e o pagão a sua segunda parte, por ser mais popular. Mais uma vez vamos dar protagonismo à Ana Rita Reino, cuja voz está cheia de leveza, autenticidade e contém muita história na sua voz. É uma beleza, realmente. Então ficamos aqui com o Maio Moço e Vimos Dar as Boas Festas.